Pode ficar tranquilo, boa noite, autorizado o acionamento, estou pronto para o táxi. Acho que já está aqui, o repartidor para a espera da Capital, ajuste no 0 no 4. Salvador, para o tal para o próximo. Anteriorizado ingresso na SEP, repartimento para decolagem. Tudo próximo na SEP, vai reportar cada vez para decolagem. Até aqui, localizando a decolagem, custando 7, vento 080 graus, 05 nós. Número de decolagem, no céu, passando até o final. Tranquilo, decolou os 36, controle 120, decimal 8, Mongol. 120, decimal 8, espera até o filo. Feliz Salvador, boa noite, só está tendo voz, espera até o quilo. Posso contar o quilo, contato radar, decolaria, suba, restrição 180, Cedar, Boruno. 180, Arbor 1, no Oscar Hotel Kilo Time, só de transporte em forma, quando possível, proa de conquista. Oi, ela. Olá, Oscar Hotel Kilo, gráfico. Vou direto, ô Oscar Hotel Kilo, vou direto com pista. Direto com pista, Oscar Hotel Kilo, grato. Oscar Hotel Kilo, controle. Controle, Oscar Hotel Kilo. Hotel Kilo, tráfego 2 horas, 1 a 2 milhas, rumo oposto. O tipo é um Papa Alfa e Yankee 3, mantendo nível 190. Isso é o contrato do Astro Hotel Kilo. Vale, é o próximo recebido do controle? Fatango Oscar Hotel Kilo, tráfego esperado lateralmente. Chame centro Recife, 1288, alterna 1260. Recife, 1288, 1260, Oscar Hotel Kilo, gráfico. 6212, acima identificação, desce mantenha 4 mil pés, via chegada na área, altímetro padrão. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Romeo Charlie, Eco Fox, entidade Charlie. Papa Romeo Charlie, Eco Fox, trouxe a CN identificação, desse mantém nível 050. Tem condições de voar para o CN Vitor 368? Decida para o 050, afirmo voar na proa do Sierra Vitor 368, Charlie Eco Fox. Recife, Charlie, Eco Fox, trouxe aguarda para o surgimento da aeronave para a pista 90. Não aguarda para o aeronave, deu 90, Charlie Eco Fox. O Chenar 6292, voe para o Serra Vitor 369. Direto marcar 212, desse mantenha 25000, tá aí? Estado final de nave, o ponto de situação tem a visão 366 estabilizado. Aliás, Foxtrot, desse mantenha 4003, aguarde autorização para final de nave. Desce para 4000 no aguardo de autorização do RNAV, o Charlie Echo Fox. A 212 voe para o servidor 366. Bom, meu Charlie F. Foxtrot, tráfego procede 3 horas, 9 milhas, mesmo rumo, 2320, cruzando 4 mil pés invertidos. Autorizada final RNAV, reporte passando o servidor 368. Autorizada RNAV, reportará passando o servidor 368, Charlie F. Fox. 62, Torre, 1-1-8, Decimal 95. 295, controle o Charlie Echo Fox passando 368. Charlie Echo Fox Trot, continue a aproximação. Bastante diferença de comunicações. Na Fibra 7, 5.5 milhas com 200 de grau de reduzido. Sim, tio Charlie Echo Fox. Todo autorizado, piscina 0, vento 0, 80 graus, 06 do Genoa. Livre ponto, Genoa, 2-1-2. Fox, redução para aproximação final. Iniciando a redução, Tio Alec Fox. Então, meu Charlie F. Foxtrot, chame todo o Salvador, frequência 118, decimal 95. Chama Torre 118.95, Charlie F. Fox, grato. Eco Fox. Charlie Echo Fox, boa noite, prossiga. Charlie Echo Fox, final da 10 no R9, vai passar o 366. Intenciona prosseguir para o 10 ou para o 97? 10, Charlie Echo Fox. Continue a aproximação, está como número 2, reporte no servidor 372. Reportando 372 como número 2 do Charlie Echo Fox. Rio, Charlie Echo Fox passando 372, baixado e travado. Charlie Echo Fox passando aproximação, aguardando a pista livre. Na aproximação, uma guarda de pista livre, Charlie Echo Fox. Pressionar 62212, Paulo ao 10, libere a próxima direita, táxi via Alfa, chame antes do táxi via Juliette. Alfa, chame antes do 6212. 6212, Considere Alfa Kilo Pátio 3, a posição indicada é a 3 Lima no Pátio 3. Alfa Kilo, posição 3 Lima no Pátio 3. Romeu Charlie, Eco Fox, motorizado, pista 10, vento 080, grau 05 nós. Livre pouso 10, Charlie Eco Fox. Meu Charlie Echo Fox, Paulo Alusa 98, confirme o patch. Libere agora a sua direita via Taxiway Delta. Após direita novamente, Taxiway Alpha, chame antes Taxiway Juliette. Pela direita via Delta e após Alpha, chamará antes da Juliette, Charlie Echo Fox. Fala, posição 3, cima está ocupado. Gente, vou checar com a infra-aero, o Xaner 6212, um minuto por gentileza.